começa a vibrar. Ava numa cabeça com style. Não demoro, logo pego o mic e solto a voz. Hey, logo dou o feeling de dançar. E teu corpo começa a balançar. Logo começas a ensaiar. Um passo novo pra mim. Tão provocante, chegas mais. O teu rebolar é mesmo nice. A moda antiga faz senta baixo. Eu subo o tom da minha voz. É uma perfeita combinação de hip hop e dança, baby. Sei que queres mais. Não precisas dizer o que queres. Eu já sei muito bem o que queres. Queres mais bens e um espaço pra entrar e mostrar os teus passos. Fica calma, fica calma. Eu já sei muito bem o que queres. Queres mais bens. Para entrar e mostrar os teus passos. Mas vem. Passo, queres mais bens para mostrar os teus passos e esquecer todos os teus problemas. Aí eu vou, substituo o DJ. Caramba, nesse que a mixa sei. Mas uma coisa eu já sei.